Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta mais uma semana pra vocês. Esse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais e seus primos da indústria internacional de videogames. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA e fazedor de piadas internas aqui no podcast pra vocês. E já tá junto da gente, ó, time completo hoje, cara. Que beleza! Ele, que é meu amigo e meu vizinho game designer, aqui nos jogos da série FIFA na EA Vancouver, no Canadá, Rafael Kunen. Tudo bem, Rafael? Beleza. Beleza, cara. Rafael que está com pressa hoje porque está fazendo brincadeiras aí no Unreal Editor. E quem também está com pressa hoje, que tem mais o que fazer nessa vida agitada de Montreal, é ele, meu amigo programador, lá na EA Motive Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, primos, primas, amigos, vizinhos. Não estamos dando apoio à violência domiciliar aqui, tem que ser tudo consensual. Mas ele que também já tá com a gente, nosso querido artista, lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bem, Igor? Fala, pessoal, beleza? Beleza, cara. Pô, muito feliz, cara, quando a gente consegue reunir os quatro aqui pra fazer o podcast formato clássico, assunto bem maneiro, que eu acho que tá todo mundo interessado em saber. A galera da nossa comunidade mandou uma sugestão, mas por coincidência o Rafa Kunen também já tinha proposto o mesmo assunto. A gente vai falar hoje aqui, fazer tudo mais que vocês estão acostumados no podcast 217, que vai começar agora. E vai começar agora com cada um de nós contando o que, que tem feito, jogado, o que, que tem agitado nossas vidas aí, que vale a pena comentar. Queria começar... Por que eu tenho que escolher, né? Mas com você, ô Giliard, como é? Fica fazendo enxergar. Vai com a Pecheco, número 7. Eu que tenho que escolher. Tá bom, então. Eu tirei semaninha de férias do FIFA 18, que já está aí na boca da botija pra sair. E nessa semana eu terminei dois jogos que já estava jogando antes, que eu já falei aqui, o The Sexy Brutal e o Horizon Zero Dawn também. Excelente, aliás, experiência de terminar o Horizon Zero Dawn. E depois disso, eu fiz uma pesquisa aí no Twitter, perguntei pra galera que jogo que eu deveria jogar depois e coloquei quatro opções na pesquisa. As opções eram XCOM 2 com a nova expansão, Tacoma, Resident Evil 7 ou Persona 5. E aí a galera, em peso, que todo mundo quer ver o circo pegar fogo, votou em Resident Evil 7 e falaram pra eu fazer o stream, né? Tomando susto e tal. Em VR. Então, cara, eu joguei umas 4 horas dessa porra sem VR e não tem como jogar em VR. Não tem condições, não. Porque eu tenho uma parada que eu sou muito medroso com insetos. Então tem as cenas ali no começo que eu já ia, cara. Eu ia cagar todo já. E olha que nem tinha começado a parte assustadora do jogo. Quem diria que o Juliage tem medo de barata, né? É, né? Então, nem parece, né? Puta merda. Mas eu curti muito a nova direção que o jogo tomou com relação aos jogos mais recentes da franquia, principalmente o 5 e o 6, que eu de fato não apreciei muito. Na verdade, o 6 eu nem joguei. E o 5, eu, cara, depois de vir de um Resident Evil 4, fiquei muito decepcionado com o foco muito grande em ação que eles deram. E o jogo meio que volta a ser um survival horror, mais survival do que antes agora. E com um setting bem mais atrelado ao mundo real. A gente usou até como exemplo, quando a gente falou semana passada, né, de jogos baseados no mundo real e tudo, que obviamente vira uma coisa fantástica muito rápido, igual você que falou, vira o Massacre da Serra Elétrica nos anos 70, bem rápido. Eu gostei, o único motivo que eu não continuei jogando não foi por causa do medinho, juro pra vocês. Uh-huh. Foi um pouco, sim, mas tudo bem. É porque nessa de falar no Twitter sobre jogos, eu acabei tendo uma discussão legal com um dos nossos ouvintes sobre o Persona 5 e acabei me empolgando de jogar Persona depois de ter experimentado o 4 no Vita do Rafael Kunen. E não ter, cara, o 4 eu tava gostando, mas eu tava sendo muito arrastado a parte de jogabilidade dentro das dungeons e tal. E aí eu resolvi dar uma chance pro 5, mesmo sabendo que é um jogo gigantesco. E fiquei viciado. Estou vidradaço no Persona 5. Vai, Seco, vai. cara. Nossa, não sei porquê, não, não é como se eu tivesse preconceito contra o jogo antes. Assim, uma coisa precisa ser dita, é japonês pra caralho o jogo. Todo mundo entendeu o que você quer dizer com isso. Não, mas, sinceramente, assim, pra entrar em detalhes, talvez falar coisas que eu não vejo muita gente falar. Tem muito conteúdo meio que de mau gosto no jogo, sinceramente, assim. Tem coisas que os personagens reagem a coisas foda que acontecem, que outros personagens fazem, de uma forma meio nonchalante, sabe? Meio assim, tem gente que é assim mesmo, sabe? E você tá falando de estupro, você tá falando de assédio sexual a menores. Isso daí me deixa, sei lá, eu fico meio sem saber como reagir, assim, porque o jogo, ele não me dá opção de eu ser diferente, reagir de forma diferente daquele meio. Então eu quase que encaro como uma fantasia, sabe? Como é algo que não é o mundo real, apesar de eles tentarem fazer como se fosse Tóquio, né? Mas isso daí me incomoda, sinceramente. Assim, eu acho que o jogo, ele tem uma fórmula muito legal, muito gostosa de jogar. E deixa eu deixar bem claro, tô adorando o jogo de outra forma, né? É, fora essas coisas. Mas como é um jogo muito focado na história e no diálogo, eu não consigo passar por cima, muitas vezes, do quanto essa história e esse diálogo me incomodam nesse sentido, sabe? De não me deixar reagir de uma forma mais do jeito que eu faria na vida real quando se eu fosse, passasse por essas situações. Posso fazer uma pergunta? Fala. Eu não joguei, tá? Eu conheço Persona por acompanhar outra coisa, nunca tive a oportunidade de realmente jogar. A minha pergunta era, você já jogou bastante dele? É, eu tô no meio da segunda dungeon agora, eu imagino que seja aí umas 12 horas. Isso é tutorial, mais ou menos. Porque eu ia perguntar se isso não mais pra frente é importante pra narrativa, sabe? Se o que você tá passando agora, talvez ele se transforma mais pra frente. Porque eu vejo muita gente elogiando a forma como eles abordam temas difíceis, sabe? Como homossexualidade, bullying e coisa assim. E como isso evolui, né, na história. Como quando você vai entrando na dinâmica dos personagens e tal, blá, blá, e como isso afeta a dinâmica deles. E dá uma perspectiva diferente, dimensão pra cada um dos personagens, que parece bem raso no começo, assim, sabe? Sei dúvida, ela é bem rasa no começo. Ele ia ter que dar uma guinada grande. Eu lembro assim, o caso que todo mundo fala não é dessa versão, acho que é do 4, não sei, é do tal do cara que faz bullying com todo mundo, e mais pra frente você descobre que ele é homossexual. Ele é um homossexual reprimido, sim. Você só descobre isso muito pra frente no jogo e você começa a entender o quão raso aquele personagem parecia no começo. Esse é um dos exemplos que eu achei mais genial, assim, da narrativa no Persona, assim. Tô perguntando isso por causa disso, porque talvez falta... Então, mas mesmo que fosse, assim, né, Igor, e eu vejo isso já nesse pouco que eu joguei, uma tentativa de mostrar que nem tudo é o que parece. Eles pintam um personagem como um vilão, porque não é possível que essas coisas que ele faça, ele só pode ser uma pessoa completamente distorcida. E depois eles tentam meio que, entre aspas, justificar ou te dar mais dimensões daquele personagem pra você, talvez, ter uma empatia. Mas eu acho que ele falha até nisso, assim, porque ele acaba tentando compensar bananas com maçãs, sabe? Tipo, esse exemplo que você deu, dependendo da forma como é mostrado, a não ser que você realmente vá muito profundamente e consiga um argumento muito convincente, diria que, cara, nada justifica aquelas atitudes, entendeu? Ah, não é justifica, não é sobre justificar, é sobre dar dimensões, sabe? É o que eu falo de eu entendo o personagem, mas discordo dele, sabe? Sim, entendi. Vamos ver, isso não vai me fazer parar de jogar. Eu só acho, assim, que o sistema e o design do jogo é fantástico, várias features muito interessantes. Tem as coisas que eu gosto em muitos jogos, de você exploração de um jeito diferente, não é explorar somente os cenários, mas explorar os diálogos, é você ir conversar com personagens que não tem nenhuma missão dizendo que você tem que ir lá conversar e descobrir coisas interessantes porque você fez isso. Eu gosto muito disso. E todo o assunto sobre o qual é o Persona 5, de você justamente ir atrás de pessoas que têm distorções de personalidade e tentar consertar, eu acho poderoso pra caramba e poderia ter alcançado tão mais, pelo menos até onde eu cheguei, se não fosse esse, vamos dizer, sei lá, eu vou chamar de mau gosto mesmo, de alguma parte do conteúdo, entendeu? Isso me incomoda um pouco, eu tô indo com a maré pra poder dizer que eu terminei e poder falar melhor, e talvez ele vai realmente fazer uma guinada lá na frente, igual você falou, mas mesmo que ele faça, vai ter que ser muito convincente, eu acho, pra apagar o gosto que tá me deixando pelo menos até agora, assim. Isso é porque, tipo, a gente se concentra nas coisas ruins, né? Uma coisa que tá me chamando a atenção do lado negativo é isso, mas o jogo é excelente, assim, de outra forma, e não vou parar de jogar como eu falei por causa disso, não. Mas eu tô aqui pra falar o que eu tô sentindo, e é isso que eu tô sentindo jogando ele por enquanto. Persona... O Juliade está possuído pela Xuxa. O personagem do Juliade é a Xuxa, né? Quando ele invoca ele. Se você entrasse no meu palácio, né, Cerco? Você ia descobrir que tinha a Xuxa, cara, lá fazendo show todo dia. Não quero entrar, não. Quem quem é o próximo? Eu não tenho nada a falar essa semana. Eu também acho que não joguei nada essa semana. Sério? Eu falei de Myst, eu posso falar com o Myst é ruim. Myst? Myst é ruim. É, ah, ou aquele... É um seriado ou é um filme da Neblina? Ou seriado que baseado no filme e baseado no livro. Cara, começou bem. Você não vai falar, não? Ah, tá, não. Eu tô assistindo Myst, né? Tava, né? Assistindo The Myst no Netflix. E eu meio que desisti da série, assim, porque descamba, assim. Começa interessante. Eu gosto bastante da versão que acho que saiu há 5, 6 anos atrás, dessa literatura, que é um conto de um dos livros do Stephen King, né? Não é uma história inteira, é só um conto mesmo, é uma história curtinha, que chama The Myst. Acho que todo mundo já viu alguma encarnação dessa história, porque já tem uns 3, 4 filmes, fizeram uma minissérie 15 anos atrás, fizeram um filme, fizeram adaptações e recentemente saiu esse filme. E agora a Netflix fez uma série dessa história. A série é interessante, eu li isso num review e eu concordo, é o tanto de agendas que tenta trazer pra história, sabe? Ah. É uma história de meio que apocalipse, assim, sabe? O mundo tá acabando e você não sabe o que tá acontecendo. Tem essa neblina e junto com isso vem homossexualismo, vem bullying, vem uso de drogas, vem racismo, mas é tudo abordado de um jeito muito infantil, assim, sabe? Uhum. Então, por exemplo, a gente tá em 2017, sabe? Hoje em dia, como é que você aborda homossexualismo? Você não aborda homossexualismo, homossexualismo é uma realidade, sabe? Não é um problema, sabe? A maioria das pessoas estão no mundo aí, elas são. Muitas séries mais modernas não questionam isso, sabe? Não é um ponto. Sim. No máximo faz uma piada, dizendo, ah, ele é gay, do 2017, tá ligado? Tipo, foda-se, sabe? É o que existe. É só uma das dimensões da pessoa, não é o que define ela. E o Myst cai no clichê de fazer disso uma, tipo, uma novela das oito, assim, sabe? Tipo, ah, tem o cara que é gay, e aí sofre bullying, e aí sofre. Novela das oito é o melhor exemplo, Igor. O mundo tá acabando e as pessoas ainda estão preocupadas com o fato de ele ser gay, sabe? E tipo, porra, então, Deus, eu tava tendo uma conversa que agora tem uma conexão com isso que você acabou de dizer, com a minha esposa sobre novela das oito, por incrível que pareça. Ela é fã e eu respeito isso, eu não tenho problema nenhum com isso, mas ela, como fã de novela, ela é capaz de chegar pra mim e falar, cara, eu não sei se eu gosto mais da forma como as coisas são escritas e abordadas nas novelas, sabe? Porque que sempre tem que ter, sabe, o mesmo big deal feito sobre coisas que não são big deal mais. E a gente tava conversando sobre isso, ela usou um exemplo de uma autora, a Glória Pérez, que toda novela dela tem que ter 4 ou 5 threads de esse tipo de questionamento social, entre aspas, entendeu? Então tem que ter o personagem que vai te fazer pensar sobre por que drogas são ruins. Tem que ter o outro que vai fazer você pensar, ah, por que que homossexualismo é ok e tal. E ela tá cansada de ter que ver isso sempre, sabe? E acho que ela tá começando a ver o padrãozinho dessas coisas, assim, que é o que, pelo menos pra mim, faz com que eu não consiga apreciar novela, entendeu? Eu vejo, às vezes, eu sento do lado dela pra ver, porque é um programa pra gente fazer junto, mas não porque eu tô gostando daquele conteúdo necessariamente. Mas a gente tava tendo essa conversa sobre exatamente isso, Igor, não faz muito tempo, alguns dias atrás. Eu acho que tem alguns assuntos, cara, especialmente, por exemplo, homossexualismo, assim, que o melhor jeito, eu acho que, de trazer o assunto é você trazer ele com uma forma mundana, sabe? Sim. E, tipo, as pessoas são gays, todo mundo tem um conhecido ou tem alguém próximo que é homossexual, e isso não faz a pessoa absolutamente diferente, sabe? Sim. Não hoje em dia, pelo menos, sabe? Ele é casado, ele trabalha, ele é seu chefe, ele trabalha com você, ele é seu amigo, seu primo, seu colega. Ele existe, sabe? Ele tem uma vida absolutamente normal. Então, eu acho que a melhor forma de você trazer esse assunto numa mídia hoje em dia é mostrar como é. Que é, tipo, cara, a maioria dessas pessoas tem uma vida normal, sabe? Você não precisa sempre abordar da forma do tipo, ó, o cara foi espancado, o cara não sei o quê. Óbvio que isso existe. Uhum. Eu acho que isso é um problema. Não tô dizendo que tem que combater isso. Mas eu tô dizendo que se você quer que as pessoas entendam, especificamente o homossexualismo, como um tema que as pessoas têm que botar na cabeça, elas têm que botar na cabeça que é normal, sabe? Não é uma coisa que a pessoa tá querendo levantar uma bandeira e dizendo, é uma coisa que a maioria das pessoas querem casar e tocar uma vida normal, assim, sabe? Eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui, que eu acho que a gente considera normal, que é totalmente normal, porque é a cultura em que a gente tá imerso, sabe? Aqui é extremamente normal. Aqui ninguém fala disso. Aqui ninguém aponta o dedo, aqui ninguém... Quando você fala aqui, é no Canadá, especificamente, né? Tipo, a cultura daqui é totalmente diferente. E quando eu volto pro Brasil, quando eu falo com amigos brasileiros, coisas tipo, ainda tem, tipo, fazer piadinha de homossexual, sabe? Isso ainda é engraçado no Brasil, tá, mas sabe? Eu... Ainda é engraçado apontar o dedo e falar, ainda é engraçado, sabe? Faz história o cara que foi espancado por causa disso, sabe? Então, a vela tá tendo que fazer esse trabalho de dizer, cara, o Brasil tá 50 anos no passado ainda. Tá na hora de a gente acordar, tá ligado? Eu sei, mas eu acho que pra isso que existe passeata, sabe? O meu ponto é o seguinte, pra tiazinha ou pra aquelas pessoas que têm o racismo ou o preconceito intrínseco na cabeça, eu acho que é muito mais efetiva a mensagem de mostrar um casal homossexual bem-sucedido e que tem uma vida normal e são felizes e contribuem pra comunidade, do que mostrar ele sempre sendo aquele cara que é espancado e tá envolvido com violência e com agressão. Esse jeito é o jeito que a pessoa espera que como o homossexualismo é. É por isso que ele vai dizer, eu não quero que meu filho seja homossexual, porque eu não quero que ele sofra essa violência, sabe? Eu não quero que ele seja esse estigma. Eu não quero que isso seja a coisa que define a personalidade dele, o que não é, a gente sabe que não é o caso. Agora, se você vê nas séries mais modernas, você vê que o personagem, normalmente, esses caras são bem sucedidos, porque eles são, sabe? Tipo, a maioria dos caras que eu conheço, ou pessoas que são homossexuais que eu conheço, mulheres e homens, elas são bem sucedidas, assim, sabe? São, tipo, pessoas que estão, quando elas já estão nesse nível de estar casado e tal, elas são super bem na vida e sabem o que querem, são super seguras, sabe? É. Então, contribuem com a comunidade com que elas vivem. São exemplos, na realidade, de pessoas que eu falo, pô, eu queria que meu filho se torne uma pessoa tão segura quanto essa pessoa, sabe? Que ele contribua tanto pra comunidade como essa pessoa, que ele tenha tanto sucesso profissional e pessoal quanto essa pessoa. O exemplo, cara, que coloca isso muito claramente, que você acabou de falar pra mim, que eu vi recentemente, foi Jessica Jones. Jessica Jones é um seriado que, durante o seriado, uma das coisas que a Jessica faz, como detetive particular, é investigar casais onde uma das partes está sendo adúltera. E nesse meio, ela acaba investigando casais homossexuais da mesma forma que ela faz heterossexuais, e em nenhum momento isso é sequer assunto, sabe? Tipo, a mulher fala pra ela, quero que você investigue a minha esposa, e foda-se, em nenhum momento isso aí é, sabe? Esposa! Não, você quis dizer marido, né? Não, eu quis dizer esposa. Não tem isso, entendeu? Esse é um excelente exemplo, assim, do que você tá falando. Myst é a antítese disso, então. É, eu acho que ele ainda tá alguns anos atrasado nesses assuntos. E isso mostra pra mim um sintoma de uma inocência, assim, uma naive, sei lá, de como abordar assuntos complexos, que aí você começa a se perder loucamente. E fica vai de mal a pior esses argumentos, sabe? Então começa ruim, e eu falo, beleza, ok, e vai ficando cada vez pior até o ponto de falar assim, não, deu pra mim, sabe? Não aguento mais. Então eu não consegui terminar de assistir a temporada, e eu cheguei até o sétimo ou sexto episódio, sei lá, e falei não, cara, isso é muito naive pra um assunto que eu gosto tanto, que é apocalipse e neblina, e essas coisas misteriosas, sabe? Coisa meio Cthulhu, assim, quando você me perdeu num argumento muito básico, assim. Ah, sabe? Falou Cthulhu seco já? Hã? Hã? O quê? Hã? É, Fernando, conta pra gente, cara, o que você tem aprontado aí. Diferente, semana só, eu comprei um livro chamado Blood, Sweat and Pixels, que é do cara da Kotaku. Ele, basicamente, nos últimos 2 anos, entrevistou um monte de gente que trabalhou em jogos grandes, Uncharted, Dragon Age, The Witcher 3... Destiny. Dragon Age, alguém que você conhece, assim, contribuiu pro jogo? Você tem o Magdara, tem o Blaylaw, todo o Iron Flynn, todo mundo falando abertamente, assim, sabe? Tem gente que fala, consegue falar abertamente sobre o que aconteceu no desenvolvimento do jogo. Mas deixa eu voltar um pouco. É um livro sobre alguns jogos grandes, bem-sucedidos, e quão difícil foi pra fazer shipping deles, assim, sabe? E o que o time passou pelo jogo pra conseguir lançar. Ele aborda de um jeito muito legal, o começo dele especialmente, dá pra ver que ele tenta explicar pra um público mais leigo o que é fazer um jogo. Sabe? Legal. Que é envolvido em fazer jogo, as etapas de fazer um jogo. E assim, eu pulei direto o capítulo do Dragon Age, né? Eu trabalhei no Dragon Age desde o começo. E é muito legal ver que tudo, a conversa que ele teve com o Iron Flynn, com o Mike Laylock, com o Mark Dara, é bem exatamente o que aconteceu, assim, sabe? A fé que eles botavam no time, o feedback que eles ganhavam no time, todo o processo que foi de evaluation do jogo, sabe? Pressão interna e externa. É bem gostoso de ler, assim, é bem leve, assim. Ele meio que só dá o contexto do que acontece e deixa meio que o pessoal falar, assim, sabe? Ele faz uns quotes, assim, do que o pessoal escreveu pra ele. Mas o que eu gostei mais mesmo foi o fato de ele tentar explicar pro pessoal, assim, como é o funcionamento de um projeto, assim, sabe? E quotes do tipo, é sempre um milagre que um jogo é shipped. E aí, por causa disso, aí conta, assim, tipo, é uma medida de entretenimento, que tá sempre no edge da tecnologia, tem sempre high expectations, que jogadores têm um jogo na cabeça, mas o que eles estão jogando é outra coisa. Então, como é que se evolve isso, sabe? Tô gostando bastante, assim. É livro bem baratinho, acho que é $10 na Amazon. Mas, assim, é bem legal, assim, sabe? Eu vou depois olhar os outros capítulos de tendo Uncharted 4, etc, etc. Mas eu acho que vale a pena. Cara, vou te falar por que eu acho que isso daí, esse livro e a forma como você falou, é uma dica essencial pra todo mundo que tá ouvindo. Primeiro que, numa época onde o que mais você tem por aí é notícias falsas ou coisas que você não sabe se são de verdade, ter o Fernando, que é uma parte totalmente independente da parada, vir aqui e dizer, eu li e foi exatamente assim que aconteceu. Isso, pra mim, dá uma credibilidade foda. porque a gente já lidou com jornalistas e a forma como eles cobrem videogames muitas vezes pra saber que muitas vezes eles não sabem do que estão falando. E o Fernando dizer que o que tá escrito ali é reflexo do que aconteceu, porra, já me faz querer ler essa parada agora. Outra coisa que eu gostei que você falou, eu quero até saber se foi isso mesmo que você quis dizer. Se eu pegar o Masters of Doom, por exemplo, que é um livro sobre indústria de games, que é um, né, um documentário sobre o Doom e a id Software, que eu amo de paixão, a parte que eu gostava menos do livro era quando o autor, que não era um membro do time de desenvolvimento, não tava lá, ele simplesmente é o mensageiro, ele tentava tirar as próprias conclusões dele e dizer que as coisas deram errado por causa disso, onde esse por causa disso era a interpretação dele. E pelo que você tá dizendo, não é o que o Jason faz. Ele simplesmente deixa os desenvolvedores falarem e o leitor tira a conclusão. Isso, no começo mesmo ele fala que a coisa mais importante que ele quer fazer no livro é deixar as pessoas que entendem do assunto falar. As pessoas que entendem do assunto entendem mais que ele. E ele só quer poder botar tudo isso junto, sabe? Pra contar essas histórias, assim. Eu já tinha lido outros artigos dele, inclusive. Teve um do Mass Effect Andromeda, que teve alguns coaches, o pessoal que trabalhou. Eu vou dizer que sim, que de tudo que eu li dele até agora, de alguma forma entrei em contato. Eu acho que ele foi sempre muito transparente e muito fiel, assim, ao que foi falado, sabe? Ele nunca tira conclusões, assim, sabe? A não ser que quando é tudo muito óbvio, assim, sabe? Mas ele sempre dá uns desfechos, assim, neutros ou uma conclusão baseada no óbvio, assim, sabe? Não tem nada que... E quando é muito óbvio, ele não precisa falar, né? Você tá lendo, você saca, né? É, exato. E é bem levezinho de ler, assim. É inglês, assim, se eu sei que... Talvez nem todo mundo que ouve o podcast teria, talvez, condições de ler, mas eu sugiro se praticar o inglês lendo isso, porque eu vou dizer assim que tem um vocabulário muito próximo que você trabalharia se você estivesse fora do Brasil, então ajudaria até mesmo você praticar o seu vocabulário. Legal, hein? E assim, dá um insight fantástico, assim, sabe? Pra você sempre pensar que sempre que alguém dizer pra você XYZ, é muito provável que isso vai mudar 10 vezes até o final do jogo, sabe? O vocabulário só precisa saber falar shader, pipeline, workflow. Acabou, é isso. Não tem mais igual a sua experiência pessoal, não necessariamente é representativa do todo. Eu vou deixar o link aí, obviamente, né, da Amazon, pra quem quiser conferir o Blood, Sweat and Pixels. E eu já, cara, saindo daqui, vou comprar com certeza e vou até ler antes de terminar o Persona 5, olha só, hein. Rafa, não tem nada pra relatar dessa semana, não? Tenho. Eu continuei jogando XCOM, terminei House of Cards, comecei de novo Mr. Robot. Sempre tem um comecei de novo alguma coisa. Comecei de novo Mass Effect Andromeda. E tenho estudado bastante, cara. Você tá vendo, cara, o Rafa trabalha AAA em algum lugar do mundo e tá estudando, cara. Não tem nada que fazer, né? Não tem nada que fazer mesmo, né? Explica pra gente, você que já é um designer bem sucedido, que já não tem mais, né, o que almejar, já conquistou tudo na carreira, por que continuar estudando, cara? Por que você tá querendo terminar de gravar o podcast rápido pra ir estudar mais desenvolvimento de jogos no Unreal? Parte é só curiosidade intrínseca que eu tenho curiosidade sobre tudo, saber como as coisas funcionam. Se eu vejo alguma coisa, eu quero saber como se faz. E quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei nada, sabe? Sempre tem alguma coisa mais. Eu aprendo essa coisa, daí tem uma coisa que não é relacionada que faz parte disso. Pô, mas eu também quero saber como se faz aquilo. Sabe? Eu vou atrás. É sempre mais, assim, sabe? Por mais essas coisas que eu tô aprendendo não tem a ver com o que eu faço no dia a dia, foda-se, sabe? Vai saber semana que vem, sabe? Vai saber as oportunidades que eu vou ter. E se tiver alguma oportunidade pra fazer uma coisa diferente, eu quero estar preparado pra ela, sabe? Eu quero olhar pra ela. Putz, se eu soubesse isso, ia ser tão legal, sabe? Então eu quero estar preparado pra elas quando ela chegar. Cara, é aquela velha, sabe, expressão de que quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu não sei nada. Mas eu vejo que eu não sei nada, sabe? Tem tanta coisa pra saber, sabe? A indústria evolui tão rápido, ferramentas e técnicas, todo dia sai coisa nova, sabe? Tu pode fazer duas coisas. Ou tu simplesmente admitir, eu nunca vou saber, e a maré tá mais rápida do que eu consigo nadar, ou tu tentar. E eu me divirto, sabe? Eu seto um objetivo pra mim. Pra ser franco, essas duas portagens suas ainda tão boas, sabe? Tem uma terceira que é pior, que é, eu sei tudo que eu preciso pra sempre, sabe? É, isso aí. Eu acho que essa é a pior de todas. Eu controlo a maré. Eu sou a maré. Eu sou a maré. Como diria um dos CNN programas que trabalho junto, ele falou assim, ele tem 14 anos de EA, só 14 anos de EA. Pensei que tinha 14 anos de idade. Tipo, 25 anos de indústria. Aí ele vira e fala assim, se você pergunta pra alguém que nunca implementou alguma uma feature de programação, ele vai dizer que é fácil. Se você perguntar pra alguém que já implementou e é mais sênior, vai dizer que é difícil. Se você não sabe quão difícil fazer, sempre vai ser fácil, sabe? Entendi. E aí, no assunto principal do podcast de hoje, Rafael Konen, semana passada, deu essa sugestão. E acabou que foi também assunto na nossa comunidade, na comunidade de desenvolvimento de jogos em geral. Mas queria que você primeiro falasse pra gente, Rafa, o que, que você queria falar sobre aqui. E depois eu pego o gancho do que aconteceu na indústria semana passada também relacionado a isso. Acho que o assunto original, a gente tava conversando, era no ponto de ônibus indo trabalhar, né? Depois, se a gente fosse falar sobre como é, né? Porque como a gente desenvolve as coisas, como a gente planeja, como a gente... Tem tantas coisas por baixo dos panos, né? Que quando chega pro usuário, ele vê aquilo na percepção dele do que as coisas são. Às vezes elas são muito diferentes do que elas são de verdade por baixo dos panos. Coisas que eles não percebem que pro jogador é coincidência ou sabe? Ou uma coisa que tá certo e ele não percebe por quê, uhum. Sabe? Mas é tudo planejado, calculado por trás. Tem coisas que a gente faz pra esconder uma certa coisa que a gente não quer que eles vejam, mas pro bem dele, sabe? Tem tanta coisa assim em desenvolvimento de jogos que a percepção do usuário, às vezes ela é mais importante do que como as coisas realmente são. O smoke and mirrors, né? Tipo, quase uma ilusão, né? Quase um ilusionismo. Quase mágica que a gente chama a atenção pra uma coisa, pra esconder o que a coisa talvez seja de verdade, né? Tem coisas que são de técnicas mesmo. Por exemplo, sei lá, em termos de rendering, por exemplo, tu fazer a ilusão de que aquilo tem uma ondinha, mas é o normal map que tá fazendo a ilusão, que lá na verdade é planos. Tu tem aquela ilusão de que o tijolinho tem aqueles bumpzinhos? Não tem! É uma ilusão, uma técnica, principalmente ser mais rápido, mas o jogador percebe aquilo como tendo aquele bumpzinho, mesmo não tendo. Tem tanta coisa que é feita, técnicas de não só de programação, que essa seria programação, rendering, mas de game design também, sabe? Sim. Que eu acho que foi o que virou assunto nessas semanas, né? Técnica de uma coisa que eu achei fantástica, né? Pesquisando sobre o assunto, no Bioshock, por exemplo, lendo aquela thread no Twitter, eu tava vendo que o primeiro tiro de um inimigo sempre erra. Sempre erra o primeiro tiro de um inimigo. Cara, eu não tinha percebido isso, sabe? Óbvio que você não tinha, porque é feito pra você não perceber. Exatamente, sabe? O primeiro tiro sempre erra, por quê? Porque tem vários motivos pra isso. Um seria, se o jogador não tá olhando, é injusto pegar, dar um tiro pra ele sem ele ver da onde já tá tomando dano, sabe? O segundo é, diz da onde o inimigo tá, então tu se prepara pra reagir, né? O tiro vem, tu sabe, por causa de feedback na tela, som e tudo, tu já vira pra ele e se prepara. Dá pro jogador a sensação de que, pô, que sorte, escapei do primeiro tiro, agora cara. Eu tenho que me preparar pro próximo. Acho que a sensação é o principal. Isso é interessante, assim, eu vejo, por exemplo, muitos reviewers de jogos tendo uma sensação e não sabendo explicar por quê. E não é por acaso. Acho que a mensagem no final é essa. Nós, como desenvolvedores de jogos, a gente fabrica isso. E quais são as tricks que a gente usa pra fabricar isso é o assunto que a gente queria falar. Isso aí, como você mencionou, também, por coincidência, né? Porque você falou isso até espontaneamente no ponto de ônibus, antes da gente saber dessa thread. Mas uma designer chamada Jennifer Shirley, que começou uma thread no Twitter, perguntando: e aí, desenvolvedores, contem pra mim os tricks, né? As falcatruas que vocês fazem nos jogos pra forçar determinadas sensações nos jogadores. E muita gente que trabalha nessa indústria em várias capacidades e tamanhos de projeto respondeu nessa thread, virou até um artigo no Polygon que tá resumindo algumas dessas respostas, que a gente vai deixar o link aí pra galera. E acabou sendo um assunto que foi falado muito na comunidade semana passada, e a gente queria também aproveitar que nós temos a oportunidade de trabalhar com jogos e trazer nossos 2 centavos pra galera que ouve o podcast aqui sobre talvez coisas que nós tenhamos feito nos jogos que a gente desenvolveu, ou outros exemplos de outros jogos que a gente não desenvolveu, mas que a gente conhece. E quando a gente começou a falar desse assunto internamente, o primeiro exemplo mais antigo que eu conheço, e que acho que a maioria das pessoas até sabe que existe, agora, né, é o seguinte, e o Seco vai se identificar, são os famosos jogos de shoot'em up, né, de navinha, onde rapidamente a galera descobriu que a caixa de colisão da sua nave era menor do que o desenho da nave em si, pra dar a sensação de que você tá desviando dos tiros bem pra caralho, sabe? Que os tiros estão passando raspando. Então essa é uma trick mais velha do livro, né? Como a gente fala, né? Que se usa nesse tipo de jogo pra justamente dar essa sensação. Ah, é justo. Tipo, é correto. Entendeu? Você pode questionar isso. Mas que, de fato, é algo que dá a sensação no jogador que você quer que ele tenha. De que, porra, eu tô desviando dos tiros, entendeu? De raspão. Não, é que parte disso é ajudado pelo fato de que a caixa de colisão dessa nave é um pouquinho menor do que a nave em si, pra te dar mais essa sensação. Esse é o primeiro exemplo que eu lembro de um trick que um developer pode usar pra causar uma, né, um determinado sentimento. Que outros que vocês podem pensar, lembram, hein? Eu lembro bastante em Need for Speed, quando eu comecei a reparar, que o sistema de IA dos carros tinha um catch-up, sabe? Rubber banding. Se você tá em uma corrida normal, é normal a IA deles. Quando você passa, tá em primeiro, todos os carros aceleram, sabe? Todo mundo que tá atrás começa a acelerar pra chegar mais perto de você. Então, não importa o que você faz, você sempre tem competição, sabe? Mario Kart também, né? Mario Kart também. Direto. Bem, o casco claro. Azul não deixa de ser a distribuição dos itens do Mario Kart, do Mario, é planejada pra manter competição até o final, né? Então, o Mario Kart faz de um jeito literal isso, né? Tipo, ele dá os... Não fala isso, que o Seco vai dizer que foi por isso que ele perdeu no podcast 200. Não, na verdade, eu queria lamber tudo. Ah, entendi. Como sempre, né? O Igor, o exemplo do rubber banding é um exemplo meio agridoce, né? Bittersweet. Porque a gente pode argumentar que ao mesmo tempo que nesse tipo de jogo, num jogo tipo de corrida, principalmente se você vai pro jogo de corrida mais simulação, você não quer nenhum fator externo influenciando o resultado, né? Mais pra frente eu vou falar sobre simulação também no caso FIFA e etc. E por que é muito mais difícil você usar esse tipo de artifício nesse tipo de jogo. Outros exemplos, então, de coisas mais sutis e que, vamos dizer, são menos depreciativos da experiência como algo que é justo. A dificuldade no Resident Evil 4? É, tipo isso. Eu tenho uma que não é depreciativa, que ele é mais positivo, eu acho, né? Uhum. Que, por exemplo, quando a gente vê tipo de inimigos em jogo, né? Tipo aquele inimigo que atira de longe, inimigo que salta granada, inimigo que toma mais dano, inimigo que corre na tua direção, né? Eles parecem ser, pro usuário leigo, eles parecem ser habilidades aleatórias, né? Aquele cara corre mais rápido e pronto. Aquele cara fica atrás da cobertura. Mas esses são craftados com cuidado pra forçar a decisão no jogador, sabe? Que ele tem dois tipos de inimigos vindo na direção dele. O que que aquele inimigo faz, que eu sei, e o que aquele outro inimigo faz? Qual que eu vou priorizar? Qual que eu vou atacar antes? Sabe? Qual que eu vou deixar ele lá? Porque ele não, agora ele não é uma ameaça imediata pra mim. Esse tipo de conteúdo, ele é feito especificamente pra forçar o jogador, não forçar o jogador, pra que o jogador consiga identificar esses parâmetros, né? Se sentir inteligente por saber os parâmetros e usar isso ao redor, sabe? Não é, tipo, jogar aleatório. Eu vou pegar um, dois desses, três daquele, pronto, tá feito o encontro, né? Tudo isso é feito, calculado e planejado de acordo não só com onde o jogador tá no jogo, com as habilidades que ele tem, qual é o layout daquele level específico, que alguns inimigos não combinam pra aquele level. Tudo isso é feito pra causar esse tipo de reação do jogador, né? De fazer uma escolha, de ser bem sucedido por causa dela, se sentir bem no fim. Mas isso é mais game mechanic, não um trick, né? É quase, sim. Não é um trick no sentido de gente que não é realmente o que parece, mas é mais um sentido de... É uma coisa que ela tá escondida, a informação de verdade. Ninguém fala na tela, ó, esse jogador fica de longe, então tu não precisa se preocupar com ele agora, sabe? Mas são coisas que geram esse comportamento no jogo e vão criando esses sisteminhas que o jogador precisa aprender pra lidar com ele, sabe? Isso é planejado, isso tem um ser por baixo dos panos que o jogador tem que aprender pra lidar, sabe? Eu lembro de um caso bacana na gestão do PlayStation 2. Não sei se vocês lembram do Jack and Dexter. Sim, claro. De vez em quando eles tiveram um problema de loading do cenário, assim, sabe? Do tipo, dependendo da movimentação que você tá fazendo ou quão rápido você tá fazendo o transverso no cenário, eles não conseguiam renderizar e popava, sabe? Aí a solução deles foi fazer que aleatoriamente o Jack de vez em quando tropeçava, assim, sabe? Ele tropeça, cai, assim, e é o tempo que precisa pro sistema fazer load do cenário, sabe? Que foda. Quando ele percebe que o personagem vai entrar numa área que não foi carregada ainda, ele tropeça e cai, assim, sabe? Tipo... Isso é genial. É genial, é genial. Naquela thread, teve um do cara que falou que no jogo dele, agora eu não lembro qual é, mas é um jogo de plataforma também, tinha o Coyote Time, né? O tempo do coiote. Às vezes o cara apertava o pulo um pouco tarde demais, ele já era pra ter caído da plataforma, mas eles davam meio que alguns microsegundos de tolerância pra você ainda conseguir fazer o pulo, né? E aí parecia que era o coiote mesmo, né? Quando ele fica patinando no precipício. É que no putlag de TV e tudo, você tem que considerar esse tipo de coisa quando vai fazer um jogo de plataforma. É, exatamente. Pra gostoso jogar, você tem que considerar que o cara vai apertar o botão e a TV dele até demora um pouco pra, né? Então ele tá sempre jogando um pouquinho atrasado, assim. Uma outra boa do BioShock naquela thread também é que quando você tá com um pouquinho só de vida e o próximo tiro iria te matar, eles te dão 1 ou 2 segundos de invencibilidade pra ser o tempo em que você consegue dar o golpe de misericórdia no inimigo e pensar, escapei por pouco, hein? Fiquei com 1 de vida, sabe? Agora, eu acho que vale a gente falar também o seguinte: a gente tá confortável 100% em fazer isso? Quais são os casos em que talvez a gente não esteja? Esse exemplo que eu acabei de dar do BioShock, que, pô, é, você dá uma invencibilidade pro cara como uma forma dele se sentir bem no final, mas ele, a rigor, teria que ter morrido, mas não morreu porque a gente deu essa forcinha. Pra mim, isso é exatamente o exemplo do Rubber Band, sabe? Porque a gente fala disso, parece uma coisa lame, assim, mas o que você quer? Você não quer que o jogador vire um pro player, você quer que ele se sinta bem jogando o jogo, sabe? Você quer que ele se divirta e que ele tenha aquele momento que ele vai dizer, putz, eu quase morri e tive aquele momento genial, ou eu quase perdi aquela corrida. Esses argumentos estão aí, esses artifícios estão aí, pra fazer o jogador estar no limite, assim, sabe? Mas é um limite controlado, assim. É quase como se você fosse tentando fazer o jogo fazer uma direção de um filme de apocalipse, assim, sabe? Um filme de ação. Então você quer que o ator esteja no limite das coisas, que as coisas aconteçam com precisão, mas você quer simular isso em tempo real. Então, esse tipo de artifício vem, não é pro, tipo, fazer o jogo ficar mais fácil ou mais difícil. Você tá querendo direcionar a experiência do jogador. Você quer que ele tenha as coisas aconteçam de uma forma que seja agradável, assim. Então, você quer invocar nele aquela sensação de adrenalina que acontece quando, sei lá, o The Rock pula e alcança o helicóptero com uma mão e sai e o vulcão explode no último momento, sabe? Esse é o The Dream, assim, quando você tá fazendo um jogo de ação, sabe? Ou um jogo de corrida, de ação. Então, sim, como que você invoca isso sem fazer uma cutscene? Você precisa desse tipo de artifício. Então, você precisa que ele possa pular no ar pra ele poder alcançar o helicóptero. Você precisa que a colisão do helicóptero com ele seja um pouquinho tolerante. Você precisa que o vulcão tenha um pouquinho de esperança ali de estourar um pouco antes, um pouco depois, só pra estourar no último momento. Se ele sai antes, o vulcão explode na última hora de qualquer forma, sabe? Você tenta controlar isso pra que aconteça em tempo real, assim, sabe? Tem coisas, inclusive, acho que é bem comum em jogos, like action adventure, tipo Uncharted ou Tomb Raider, que tem cenas, principalmente aquelas cenas que a gente quer, que, né, que o jogador se sinta, porra, tô no Edson, muito foda. Tipo, a câmera, né, tudo se comporta, o HUD, a câmera, tudo se comporta como se o jogador estivesse controlando o personagem. E o jogador tá botando pra frente, mexendo analógico, mas na verdade você não tem controle nenhum sobre a situação. Tem mais ou menos, assim, controle, sabe? Normalmente você poderia ir pra qualquer lado, mas pra qualquer lado que tu coloque, o boneco vai pra frente. Se tu não fizer nada, se tu soltar o controle, o boneco vai parar. Só pode ter aquela ilusão de controle. Mas pra qualquer lugar que tu bota, ele vai exatamente onde ele deveria ir pra se agachar, pra pular, pra sair dos objetos, né? E se tu ficar segurando o tempo todo pra frente e não soltar, o timing vai ser certinho com a animação e tu escapando dos tiros, escapando do prédio, desabando e saindo na hora certinho. Mas por mais que tu estivesse apertando spa, apertando pulo, apertando os gatilhos, apertando... Tu não tá fazendo porra. Eu não aceito. Eu não acredito nisso, Rafa Cone. Não aceito que eu não tenha sido eu que tenha feito tudo aquilo no Teatro 2. Rafa Cone, não aceito, cara. Não, não acaba com a minha infância. Foi infância em Teatro 2 e amadureceu tarde, menino, né? Como assim amadureceu? Eu não entendi. Late boomer. Mas é aquele negócio que, tipo, o pessoal reclama, só cutscene, não sei o que. Tipo, o mais efetivo é fazer a ação de verdade, né? Com câmera, com HUD, com tudo, parecer que tu tá controlando, mas na verdade tu não tá. É claro que eles não tiram totalmente teu input, né? Algum tipo de controle tu tem que sentir, né? Que se tu soltar o controle. Tem que fazer direito também pro jogador não perceber. Claro, porque né? Porque senão fodeu. Tem que fazer direito e isso tá também um segredo. Mas tem várias coisas que a percepção do jogador do que ele fez é muito mais importante do que ele fez de verdade. Fernando, eu. Você não acha que tem alguns tipos de jogos onde ou a gente não pode fazer usar esse tipo de trick, ou se fosse usar, a gente ia ter que ser muito mais cuidadoso? Vou dar um exemplo de um tipo de jogo no qual você trabalha. RPGs onde você dá pro jogador a visibilidade exata do que tá acontecendo no sistema por baixo, né? Tipo um Baldur's Gate, onde até o rolar dos dados tá exposto. Você não tem como dar um pouquinho mais de vida pra um personagem, porque o jogador vai saber que aquela conta não fecha. Um outro exemplo são simuladores, onde o ponto do jogo é que você realmente faça as coisas. Mas mesmo assim, Guilherme, mesmo no Baldur's Gate, sem poder brincar, você rola o dado, mas você pode rolar o dado... Manipular o dado. Beneficialmente, sabe? Sacanagem, você. Não, é verdade, pô. Eu acho que é totalmente válido. Não, você imagina, você precisa de um... rolar, sei lá, 100 pra sair de um critic saving, assim, sabe? De repente você desenrola, assim, sabe? O próprio Dragon Age, o primeiro Dragon Age que tinha aquela animação de finishing, sabe? Se tu é o boneco que dá a última porrada, ele faz aquela corta e sobe no troll e craca, tipo, sabe? É toda na cara de que, principalmente naquela primeira, se o último cara que deu a porrada não foi tu, ele ignora o dano e espera tu dar a última porrada pra dar o trigger pra chamar a animação pra tu ver como tu é foda, sabe? Jogos que tem uma party que você não controla fazem muito isso. O pessoal da party meio que dá uma amaciada no inimigo e deixa você finalizar. É bem engraçado esse balancing, é porque no Mass Effect tinha muita discussão do tipo, quão esperto deve fazer sua AI, sabe? Então, por exemplo, às vezes a AI tá no melhor cover possível pra ela, e ela sabe que ela é mais eficiente naquele cover. Mas o jogador começa a andar na tua direção, daí a AI diz assim, puta que eu parei, agora tem que achar um outro lugar, tipo, pra tomar cover, né? O jogador vai pegar o lugar. Daí a AI fica, tipo, vai ser menos eficiente, às vezes não vai nem ter, tem ângulo bom, mas tem que dar os good spots. Onde o jogador quiser, ele pode ir, sabe? Nem que prejudique a AI mesmo. E outras coisas, tipo, a AI não pode ser muito eficiente, sabe? Senão não vai ter graça, assim. Então a AI é sempre um sidekick. Tipo, ele vai usar um monte de poder pra fazer com que tudo que o jogador faça seja mais divertido, sabe? Poder biótico, não sei o que, não sei o que, pra prender o inimigo, mas não vai causar tanto dano que nem o jogador. A não ser que você seja um daqueles caras que gosta de tweakar e gastar ponta, etc. Mas pro jogador normal, a AI vai ser sempre um suporte, assim. Às vezes nem não mata, por exemplo, no tutorial do Mass Effect, você praticamente tem que matar todo mundo, assim, sabe? No tutorial, pra ver o que você aprendeu. E enquanto a AI tá lá, tipo, atirando aleatório, assim, sabe? Na verdade, é só muzzle, ou não, assim, causando dano, né? Pois é engraçado, assim, que mesmo quando tem cutscenes, assim, é bem bizarro, porque às vezes no Mass Effect, quando você tá no locker room logo depois do começo do jogo, antes de você dar land no planeta, você ganha uma arma, você ganha um helmet e conversa com as pessoas. Aí a discussão era, você é um cara, é um militar, você tem uma arma, você vai permitir o jogador atirar? Então, primeiro, todo mundo desabilitava, porque não fazia sentido, sabe? Logo em seguida foi, habilita, mas aí, quando o jogador vai atirar, alguém fala alguma coisa, assim, sabe? Aí depois foi, não, agora deixa o jogador dar tiro à vontade, porque todo mundo que jogava queria ficar dando tiro dentro do locker room, sabe? Daí a ideia era dar algum, tipo, porque se é um militar dentro do locker room dando tiro, assim, sabe? É bem surreal, assim. Que massa. Mas aí teve todas as interações pra chegar à conclusão que o jogador quer ter liberdade, assim, sabe? Por mais que não faça sentido o que ele tá fazendo, ele quer fazer, sabe? É engraçado, assim, até no de cinemática, assim, porque no fundo, você quer que o jogador tenha a melhor experiência cinemática, por exemplo. Então no começo do Mass Effect, se você acabar uma vez, você vai notar que quando você começa o jogo de novo, você vai ter uma armadura branca toda fodona, assim, sabe? Cada vez mais foda, assim, baseado no seu level. Você não vai tacar a última armadura que você usou quando acabou o jogo, sabe? É porque tem tanto elemento de narrativa envolvido que esperam que os jogadores tenham um determinado elmo, que tenha um determinado estereotipo pra poder quebrar quando você cai no planeta. Qualquer outra coisa não fazia sentido, assim. Então, pra esconder o fato de que toda cinemática precisava de um set de armadura específica, acaba que a gente dá uma armadura mais forte do final do jogo pro jogador se sentir especial, assim, sabe? Quando você começa o jogo de novo, você tem uma armadura muito mais foda. Tudo isso é pra esconder o fato que toda cinemática foi baseada num certo estereotipo, assim, sabe? Eu tava jogando Mass Effect, como eu falei antes, eu percebi uma hora, durante o combate, assim, né, tem dois tipos de poder, o poder que dá Prime e o poder que ativa. O Prime dá aquela explosão. Eu percebo que os NPCs, os meus companions, eles dão Prime, mas eles não ativam imediatamente. Eles esperam pra ver se tu vai ativar, sabe? Tipo, a IA poderia muito bem, sabe, detectar que dá Prime e ativar na hora e, tipo, tu nem ia perceber que foi Prime e ativou, porque a IA poderia fazer isso rápido, mas deu pra perceber, assim, até porque, como eu já sabia que a gente ia falar disso, eu fiquei sensitivo por perceber essa situação, assim, né? Daí eu percebi isso, que dá Prime e é outro cara que eu sei que ele tem poder pra dar o ativate, ele não fez nada, tá ligado? Daí quando eu vi que ele não fez, daí eu ativo. Isso é pro jogador se sentir foda, tá ligado? É pro jogador, tipo, eu percebi que aquele negócio tava, deu Prime, tava só esperando, e eu ativei, e eu que fiz a explosão foda, e eu, sabe? Com certeza tu sabe melhor do que eu, mas eu acho que aquilo é de propósito, sabe? Pro jogador se sentir foda mesmo. Yeah. Não, com certeza foi. Discussões sobre isso, porque quando a gente começou a ver interação na Party Members e nos Codemates, a discussão era o quão eficiente eles têm que ser, sabe? O quão levantar a bola pra você chutar eles deve ser, sabe? Tem que ter um balanço nisso. E é bem engraçado que eu acho que leva muitos meses, assim, até de interação, assim, deixando o pessoal se acostumar até chegar nessa fórmula do tipo, oi, Violeta. Vocês ouviram a Violeta? Ouvimos. Até chegar num momento onde todo mundo tá satisfeito com o balanço de eles serem eficientes versus eles levantar a bola pra você chutar, sabe? Você faz uma mudança e deixa o pessoal jogar e deixa, esquece que existe, assim, sabe? Aí depois você volta, assim, e reitera a longo prazo, assim, sabe? Trabalhando agora na Motive, eu tenho um menino que ele foi design no vários Uncharted. A gente tava conversando sobre... Tô fazendo MSC, a gente tava discutindo como é que a gente ia fazer. E aí ele tava contando que uma das coisas que eles fizeram, que eu achei muito legal, que no Uncharted podia selecionar a quantidade de MSC que você quisesse pro jogador. Então eles pensaram assim, bom, tem uma comunidade muito grande que usa máximo de MSCs, porque eles querem parecer ser o foda, que puxa o gatilho, já mira na cabeça, já atira, sabe? Full throttle. E aí tinha um problema com game design do tipo, tem achievements, tiro, sabe? Tem achievements relacionados a combate. Como é que você faz o balanço, assim, sabe? Porque você não quer dar for granted pra todos os jogadores, você quer que ele tenha um achievement por ser foda. Mas também você não quer punir o cara que quer só matar e se divertir. Daí ele falou que se você habilita todo o aim assist, basicamente muda parte da estrutura do jogo, de como a AI reage, e desliga todos os achievements, sabe? Pra você se divertir, mas não quebrar as mecânicas do jogo de reward, já. Sim, o achievement acaba sendo a sua recompensa de não querer usar assistência. E isso não vai ser pra todo mundo, mas quem disse que achievements todo mundo tem que pegar todos, né? Parece uma coisa justa. Quando você fala de IA numa forma mais geral aí, Seco, e o que significa inteligência artificial nos games, dá um podcast inteiro. Que isso é algo, inclusive, que na academia eu tive muito problema com isso. Que era a área que eu queria estudar no mestrado, no doutorado, que eu estudei. Mas convencer os professores de que a IA não tinha que ser feita de forma a ganhar sempre, que essa é a ideia. Você vai fazer inteligência artificial que joga xadrez. O objetivo não é outro, é ganhar a partida. Não é divertir o cara que tá do outro lado. Então, essa diferença de paradigma, que é gigantesca, ela determina tudo o que você vai fazer dali pra frente, era algo que era difícil você convencer os professores de que nos games a ideia não é necessariamente ganhar o jogo. E isso aí foi o motivo da quebra entre o que eu queria fazer e o que a academia aceitava que eu fizesse. Mas isso é assunto pra uma outra, a gente pode fazer um podcast sobre IA. Eu teria o maior prazer de conversar muito mais profundamente sobre isso. Mas é como você disse, a IA é talvez a área onde mais dessas tricks, né, dessas pequenas ilusões que a gente pode usar, se manifesta nos jogos. Jogos, por exemplo, como FIFA e outros simuladores, na comunidade do FIFA tem uma discussão muito grande, né, sobre a EA manipula o resultado, entre aspas, através de manipulação das mecânicas ou não. Então isso é uma... Toda vez que eu faço um evento da entrevista sobre FIFA, é uma das perguntas que todo mundo faz. E aí? Existe o tal do handicap. E eu sempre falo a verdade, que é, não tem e não faria sentido ter num jogo de simulação. Mas aqui, como a gente tá falando desse assunto, talvez valha a pena entrar um pouco mais a fundo nisso. Quando você tá falando de simulação, eu não digo todas essas coisas que a gente tá falando aqui são inválidas, mas várias delas têm que ser. Por mais que você queira dar no jogador uma percepção, pô, é muito fácil, seria muito, como é que eu vou dizer, eu tenho muito incentivo pra querer fazer algo do tipo, torna mais fácil fazer gol no final do jogo pra tornar emocionante. Seria muito tentador, é a palavra que eu tô procurando, você fazer algo desse tipo num jogo de simulação. Mas é também aquilo que a gente fala, né? Essas tricks, elas são tão boas quanto a sua capacidade de não fazer o jogador se sentir que ele foi traído pelo jogo. E num jogo como uma simulação, como um jogo de esporte, que é o FIFA, o maior pilar é esse, é, tem que ser fair, né? Tem que ser justo. E ainda mais quando você fala que é um esporte, que a gente tá tentando fazer com que seja, e ter todo um aspecto competitivo muito forte. Você tem um modo onde existe microtransações pra acelerar o seu desenvolvimento no jogo, sua progressão, e isso é muito sensível por causa da toda a história do pay to win. Então é muito perigoso para um jogo como o FIFA ter qualquer tipo de falcatrua nesse sentido, entendeu? E é por isso que a gente tem essa responsabilidade de não ter isso no jogo. E você pode até dizer, ah, porra, mas e se tiver um erro no código, né? Às vezes não é algo que você desenhou, que você botou de propósito, mas pode ter um erro no código. Então nós somos muito diligentes com todas as mudanças de gameplay que a gente faz, que tenham qualquer chance de afetar o balanço e a fairness, né, o quão justo o jogo é, passa por muito, a gente tem um processo que a gente chama de gauntlet, que ele passa por revisões de diferentes partes e diferentes níveis de senioridade. Tem arquitetos de IA e gameplay aqui que estão fazendo FIFA há 18 anos, então esse pessoal tem uma ideia muito precisa do que é o sistema hoje e de como a gente garante que não haja erro que vá causar o jogo ser unfair, ser injusto. É um assunto muito delicado, é um negócio que quando quando a gente conversa, assim, nem de brincadeira a gente fala sobre qualquer trick dentro de um jogo como FIFA pra isso. Porque é a diferença entre você ter credibilidade no seu jogo e não ter, né? Tem um exemplo muito bom que é o The Journey. Quando a gente começou a desenhar o modo história, essa pergunta apareceu. Ah, a gente vai, entre aspas, manipular pra que o Alex Hunter faça coisas emocionantes? Até aí, quer dizer, não sendo no meio competitivo, eu acho que até teria alguma licença pra gente fazer isso. Deu um chute e a bola ia pra fora, mas eu quero que ela entre no ângulo porque eu quero que o Alex Hunter seja foda. Mas desde o começo, o pilar que a gente setou pra nós, mesmo nesse modo, que é o modo fantasia, foi: a gente não quer dar sopa pro azar, a gente não quer de nenhuma forma quebrar essa confiança com o jogador, mesmo que seja só nesse modo. Então a gente já descartou a possibilidade de fazer isso e o jogo teve que ser desenhado agora pra considerar que nem tudo que o Alex Hunter vai fazer vai ser emocionante. E como que a gente compensa isso com outras coisas, entendeu? E deixa lá o campo pra que, se ele fizer coisas emocionantes, ainda assim a gente explore isso. Então é um desafio complicado quando você fala de um jogo como FIFA ou como um jogo de corrida cuja proposta é ser mais uma simulação, uma coisa mais simples. Pod Quiz. De quiz musical, chega aí mais uma semana, episódio 217, e cara, na semana passada, ficou difícil, hein, o Pod Quiz musical. Vou falar já o resultado, mas antes, o Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor, a musiquinha da semana passada pra gente lembrar de novo. Vamos lá. Isso aí, rapaz, ninguém acertou em cheio. O que chegou mais perto, vou dar uma colher de chá, foi o nosso ouvinte Carlos Eduardo Soares. Ele falou que ele achava que era uma música de Última e que achava que era do Última 7. Na verdade, esse é um trechinho de Última 8 Pagan. Mas o Carlos Eduardo chegou pertinho aí, bateu na trave. A gente vai dar essa colher de chá pra ele. Ninguém mais conseguiu acertar, ninguém passou nem perto. Ele, pelo menos, acertou qual era a franquia. E ficou bem difícil, então, a música que na semana passada, um jogo de certa forma obscuro, não sei o quanto as pessoas jogaram Última 8 aí. O Seco com certeza jogou, né? Deve ter zerado sem tomar dano, como sempre. Mas essa semana a gente tem mais um jogo um pouco mais fácil pra vocês tentarem acertar aqui no Pod Quiz Musical. Manda aí, Zabuzeto, pra gente ouvir. Quem acha que sabe de onde é essa música, é só mandar um tweet pro @podquestbr ou deixar um comentário no podquest.com.br, episódio 217, ou no youtube.com/podquestbr, episódio 217. Chegamos ao final, queria dizer pra vocês que esse é o último podcast da história. Mentira. Já vai renomear agora PuereQuest? É, PuereQuest de videojuegos. Não, vamos fechar por aqui um episódio fantástico que eu achei que muito esclarecedor, assim. Cara, vocês contaram coisas que eu não fazia ideia e a gente descobriu outras aí através dessa thread. E espero que quem tá ouvindo realmente tenha entendido, né, que muitas vezes é pro bem do jogador que a gente usa determinados artifícios. Quando faz sentido usar, a gente falou de contra-exemplos, a gente falou de casos em que você não quer ou onde isso é usado errado. E eu acho que é algo que o desenvolvedor de jogos tem que ter no seu cinto de utilidades, mas saber, como tudo, né, que a gente faz, tem que saber como usar e quando. E tá sempre primando, né? Tá sempre prezando pela experiência do jogador. Se ela é uma coisa que tem que ser autêntica, que seja dessa forma. Se é algo mais fantástico, que a gente consiga gerar esses momentos. Cara, eu queria saber realmente a opinião de vocês, porque afinal das contas a gente faz os jogos para vocês, para os jogadores. Como que vocês se sentem quando encaram, né, essa realidade de que o jogo às vezes utiliza artifícios para tornar mais emocionante, para, sabe, dar um enhance na sua experiência? Queria saber a opinião de cada um realmente sobre como que encara isso, mas da nossa parte a gente vai ficando por aqui, vai fechando o episódio 216 do podcast. Fernando Seco, essa pressa toda aí é pra fazer o quê? Diz pra mim. Ah, é pra depilar meus mamilos. Porra, Seco. Tá bom. Não, é porque Montreal, existe sol em Montreal hoje, que é uma coisa rara agora. Entendi. Então tem que aproveitar esses 15 minutos de sol. The winter is coming, você que gosta do negócio. Tá bom. E você, Igor de Castilho, vai fazer o quê? Essa vida da bandida, tô aí. E você, Rafael Cunning? Tá com pressa pra fazer o quê? Vou voltar, ver se eu consigo implementar o que eu quero no Unreal hoje antes de dormir. A minha missão pra hoje. Maneiro, cara. Eu vou voltar lá pra jogar mais Persona 5, comprar o livro que o Seco indicou aí, vou deixar o link pra vocês, obviamente, no post pra galera, Blood, Sweat and Pixels. Mas, podcast 16 fica por aí. Cara, tem espaço pra essa discussão, hein? Nesse episódio dessa semana, quero ver vocês participando com a gente aí nos nossos canais. Mas, por enquanto, a gente fecha o programa e até semana que vem com mais um Joga Essa Ideia e mais um podcast. Tchau! Aí, ó. Aí, pô. Aí, ó. Aí, Gigi. Aí, ó. Gigi. Nem sei se eu tenho mais sotaque, cara. Você imagina? Oh. Nossa, cara. Nossa. Essa foi boa. Nossa.